compreensão. Leva minha decepção, entretidos pela grande mídia, sei que são massa de manobra, busca em vão desatingir. A essência é intocada, eu permaneço a infligir as regras de conduta que as maiores necessitam. Minutas incessantes pra dizer como é que ficam as entrelinhas importantes, com detalhes variantes, de que elas levam valores exorbitantes. Barulho não complexo, cheio de amplexos, prontos como os côncavos completam os convexos. Música capaz após algumas estações, a rima é rara e não perdeu suas predicações. Nós, herdeiros da cultura, filhos da pátria amada, damos iniciatura e perpétua caminhada. 2-2-0-1-7, após algumas estações, após perdas e mudanças, aqui vão novas canções. Retrato de um tempo impetuoso, mais intenso. Uma hora vinha plenitude, outra hora um vazio imenso. Sobre esse estado de espírito é que foi conduzido. Cada verso aqui rimado diz no peito, foi sentido. Faz sentido, não faz? Não era assim que era prazer. Eu vivo pra depois contar, conto pra não enlouquecer. Ritmo e poesia contra a letargia, meu vício e também meu vício, a ele me entrega o dia a dia. Após algumas estações.